Verdadeiro Brasil mora na favela, onde a beleza é sincera, onde tem paz e tem guerra, onde a esperança é que impera e vem de dentro de um povo, dificuldade supera. Vai a luta por um mundo novo, basta chegar por aqui. Basta chegar por aqui, sinta energia no ar, ouvir um samba raiz, ver mais um craque jogar, escute a voz do poeta do morro que anda calado, poeta porém letrado, outrora marginalizado, não se censura quem não pode ser censurado. Tô chegando, ela sem maquiagem, preste sem perfume importado. Esconde a beleza na humildade dos retratos preto e branco. Aquarela das flores, um sorriso sincero. Favelas, amores, seus seios amamentam a esperança. Quem chora sonha também com abundância. Que chute no pé, cavaco na mão, nos bancos da vida ou numa seleção. Tem roda de samba, poeta esquecido, em cada barraco um talento escondido. País desigual, que perde a magia. De um lado barraco, de outro mansão vazia, fria, com corações endurecidos. Sobrei mais o calor do meu povo sofrido. Rico, cercas elétricas, muro de Berlim te separam do mal que trouxeram pra mim. Violência tem, mas quem é o vilão? Quem patrocina a guerra tá em uma mansão. Muito amor e respeito eu declaro a ela. Eu sou Brasil, mas antes de tudo favela. Que alegria poder lhe falar com autoridade de quem aqui está. Favela, lugar bom de morar. O lugar bom de morar, favela, favela. Eu adoro as pessoas que moram aqui. Calor humano que você não encontra em nenhum outro lugar. Favela, e aí, minha periferia querida, só depende da gente a mudança, irmão. Faça acontecer. Favela, assim que é, valeu rapaziada do samba. Valeu, valeu rapaziada do rap. Tamo junto, é tudo nosso.